campeira leva a vida no UPA, com a querência sucra em minhas camperiadas. E nesse tranco com o grupo Galderiace e a marca de Alma Campeira, vão abrindo o quarto e último bloco do nosso Bem Campeiro, né, Che? Sempre com o apoio aí também da Massotex Tintas e Textura. Qualidade em tintas e texturas, os melhores preços do mercado, pois conta aí com fabricação própria. É a única que oferece 5 anos de garantia, tá certo, Tchê? Massotex Tintas e Textura em Capitão Leone das Marques, na rua São Pedro, número 201. O telefone é o 045 3286-2129, 045-3286-2129, ou então você acessa aí facebook.com/Massotex, tá certo, gente? Vamos seguindo com o nosso Bem Campeiro e metendo-lhe música nessa conversa, e vamos trazer o saudoso crioulo dos Pampas, Coisas do Negrão. Na sequência, Os Mirins com Lagartixa Baia. A minha grana estava muito curta, mas o meu sonho era comprar um carrão. Um Corcel 2 Passat era muito caro, e um picareta comprei um Cincatufão. Tranquei o trânsito na Sils Brasil, pois pegou fogo na instalação. Quando gritou um cabeludo arriado num carrão bem do meu lado, isto é carro de negrão. Quando gritou um cabeludo arriado num carrão bem do meu lado, isto é carro de negrão. Qual é que deu, cara? Só porque sou preto, não posso ter um carro. Num dia desse eu saí com um amigo, nós fomos juntos numa diversão. Mas meu amigo bebeu demais, fui levar em casa em consideração. E a mulher dele deu uma baita encrenca, e afinal eu que passei por beberrão. Sai com esses caras e passa o dia bebendo, ele acabou dizendo, a culpa é do negrão. Sai com esses caras e passa o dia bebendo, ele acabou dizendo, a culpa é do negrão. É sempre assim, o negrão é que leva a culpa. No posto onde eu abastecia o carro, tinha um bombeiro que apelou pra gozação. Quando eu saía, sempre mexia comigo, tchau crioulo, cuida o carro do patrão. Eu me invoquei e contratei um motorista, e no banco traseiro eu vinha bem atiradão. Mas mesmo assim eu não escapei do bombeiro, bateu no vidro traseiro, de carona, hein, negrão? Mas mesmo assim eu não escapei do bombeiro, bateu no vidro traseiro, de carona, hein, negrão? Elas me chamam de negrinho. Negrão é o meu avô, negro é meu pai. Na minha rua tinha uma loirinha, há muito tempo era uma tentação. E eu não queria chegar no pedaço para evitar uma complicação. Mas me obriguei a conferir o lance e fui com ela até no portão. Quando a mãe dela saiu que era uma louca, veio e me botou a boca. Mas qual é a tua, negrão? Quando a mãe dela saiu que era uma louca, veio e me botou a boca. Mas qual é a tua, negrão? Não é esse lado, tia. Eu tava só de uma queridinha. Só até de um portão. Porém agora eu vou finalizando o último verso desta canção. A pretos e brancos vai o meu abraço, e pros meus fãs um aperto de mão. Tomei liberdade fazendo estes versos, desse ditado que é uma gozação. Viva o Brasil onde não há racismo, decreto e catecismo, somos todos irmãos. Viva o Brasil onde não há racismo, decreto e catecismo, somos todos irmãos. Viva o Brasil onde não há racismo, decreto e catecismo, somos todos irmãos. Viva o Brasil onde não... Conhece um bicho com o nome de Lagartixa Baia? Não conheço, nunca peguei esse bicho, compadre. E tu conhece? nem quero conhecer. Por quê, compadre? É um bicho perigoso. Vai a lagartixa baia, não tem micha pra lacraia, bota a pircha, tira a saia. Vai a lagartixa baia. Campo seco, sol é seco, porque não tem umidade. Pão com banha é na campanha, onde ló é pra cidade. Que doceira de besteira, lá puxa a barbaridade. Vai a lagartixa baia. Conheço gente que gosta de palmear uma lagartixa. Tem gosto pra tudo neste mundo. Ai, a lagartixa baia, não tem micha pra lacraia, bota a pilcha, tira a saia. Ai, a lagartixa baia. Ser rico é coisa bem boa, ser pobre é uma miséria. Aranha não arranha, não te assuste se a quitéria. Morre cedo quem peleia, show égua, que coisa séria. Ai, a lagartixa baia. Aranha não arranha e não se acerta com a lagartixa, né? Mas às vezes elas se dão tão bem. Ai, a lagartixa baia, não tem micha pra lacraia, bota a pilcha, tira a saia. Ai, a lagartixa baia. Mandioca eu corto de faca, valente com chumbo grosso. Laranja não tem espinho, banana não tem caroço, minhoca não tem costela e cobra não tem pescoço. Ai, a lagartixa baia. Quem palmeia uma lagartixa amansa fácil uma cobra, né? Ainda mais cobra sem pescoço. Ai, a lagartixa baia, não tem micha pra lacraia, bota a pilcha, tira a saia. Ai, a lagartixa baia. Ovelha não é pra mato, lambari não é baleia. Quando a pistola é bem boa, a bala nunca fareia. Desse jeito eu vou parar no hospício ou na cadeia. Ai, a lagartixa baia, não tem micha pra lacraia. A lagartixa é um bicho liso, tira a saia. Depende do jeito que a gente vê a coisa. Lagartixa baia entra em baile? Entra, compadre, e dança. De saia ou sem saia? Depende, compadre. Quando tem muita gente, às vezes ela até tira a saia. Ouviu aí lagartixa baia para relembrar os mirins? E antes, também lá do fundo do baú, saudoso crioulo dos Pampa com Coisas do Negrão. Vamos seguindo em frente, que é para trás vem gente, né? Vão tropeando a tropa de mula por aqui, trazendo os tiranos para cantar e tocar Venta Rasgada. Abrir a porteira, o meu mango só obedece como pau de lavadeira. Freio no tem que ser tigre pra me sacar dos meus cacos. Quando a espora deixa queixas da minha marca no sovaco, os meus cravos bem afiados sacam loncas da paleta. Com um beijo do campo afora, bufando e dando gambeta. Tenho com a vida segura nos tentos do cabrestilho, e a virgem que me acompanha na cabeça do umbilho. Já tinha pasto nas ventas, com os olhos rubros de sangue, e adivinhando tormenta, virou a costa do mato, enveredou para o passo, se esquivando das prateadas, com patada e manotaço. Os meus cravos bem afiados sacam loncas da paleta, com beiço do campo afora, bufando e dando gambeta. Venho com a vida segura nos tentos do cabrestilho, e a virgem que me acompanha na cabeça do lumbilho. Depois do caldo passado, o potro outrora ventena vem pastar no meu costado. Parece entender que a doma faz parte da dura lida, ensina homem cavalo as duras penas da vida. Os meus cravos bem afiados sacam loncas da paleta, com beiço do campo afora, bufando e dando gambeta. Venho com a vida segura nos tentos do cabrestilho, e a virgem que me acompanha na cabeça do lumbilho. Venho com a vida segura nos tentos do cabrestilho, e a virgem que me acompanha na cabeça do lumbilho. Tá bueno. Agradecendo a tua audiência, a tua paciência, parceria de ficar palanqueadito aí com a gente durante mais uma edição do nosso Bem Campeiro, nosso quebra-costela de 3,5 voltas. Também para os nossos apoiadores: Fábrica de Tampos Antunes, Massotex Tintas e Texturas, Revista Eco Cone Sul e Agropecuária Baré. Final de semana que vem temos de volta, né? Se não prenderem nós por aí, o tal de provedor de internet nos garantiu o serviço, que ultimamente tá meio um capenga a coisa, né? Esquebar. Vamos deixando a última então com o Porca Véia, tocando e cantando pra gente, Patacoeiro. Buenas e até. Teve notícia que no rancho do polaco tem um matungo veiaco de arrastar a cara no chão. Só nego malho que se agarra nos arreios, se rodar eu meboleio já de cabresto na mão. Só nego malho que se agarra nos arreios, se rodar eu meboleio já de cabresto na mão. Quando ensino, quebra o cacho pra saber em quem eu sou. Quando eu nasci, quiseram me botar fora, mas o tinido da espora que me fez ressuscitar. Quando eu nasci, quiseram me botar fora, mas o tinido da espora que me fez ressuscitar. Com três bangaços e um grito no pé do ouvido, me acordei sem um gemido e nem vontade de chorar. Com três bangaços e um grito no pé do ouvido, me acordei sem um gemido e nem vontade de chorar. faço de areia, mas nem bem clareia o dia da ceia ali na decor. Faço do potro um amigo dos arreios, se arrebenta pelo menos, saiu na parte maior. Faço do potro um amigo dos arreios, se arrebenta pelo menos, saiu na parte maior. Tive notícia que no rancho do polaco tem um matungo veiaco de arrastar a cara no chão. Sou nego malho que se agarra nos arreios, se rodar eu me boleio já de cabresto na banda. Sou nego malho que se agarra nos arreios, se rodar eu me boleio já de cabresto na banda.